Oceanema 327, decolagem 35, me chama, chama o controle 119, decimal 35. Ok, com o controle 1935, até outro dia. Salvador do Oceanema 327, está cruzando 1400 perfil da Dial. Oceanema 327, contato radar, sua para nível de voo 240 na saída da água, autorizado vai direto ali. Ok, direto Leda, em ascensão 240, Xané 6327. São 3217, vou direto Duna. São 3217? 3217, vamos Duna. Tudo. Chega. É, só pra confirmar, essa rota 310, SMAP, direto Wake, direto Mia, existe um notão aí que restringe o nível mínimo para 340, confirme se tem previsão de subir para 340 já. Afirmativo, temos sim. Qual é o ponto de mudança? Pode ser aprovado desde agora. Ah, afirmativo, vou coordenar com o centro e confirmar o 340. Ok, graças. Tango Mike Bravo Uniforme, chame Centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterna 125 decimal 45. Confirmando 260 2545, Mike Bravo Uniforme. Afirmativo. Grato. Faça a autorizada final do ILS X-Ray, reporte habilizado. Final, reporte 620, desce para 3 mil pés, que negar na 012. 3 mil pés, 212, voo 1620. 3217, tem condições de receptar a localização nessa proa? Afirmativo. Gente. Salvador, eu poderia coordenar o 200 como final para o 6327? Aguarde coordenação. De Lima, prossiga para o solo. Localizador, 3217, 190. 3217, cima torre, 198, decimal, 95. 198, 95, 327. 1620, desça para 2 mil pés, cruzada final ILS, após estabilizado. 2 mil pés, estabilizado, ILS, vou poder após estabilizado. Xanema 320, sobre mantém nível de voo 200, autorizado como final. Consenso para o 6327. Acima, Xanema 327, nível final 200. Ok. Romeu França de Lima, o GM 311 está autorizado, me reporta o terminal. 466, no 09, puxa acionamento. Voo 96 está autorizado, pushback 06, chame para o táxi. Chama o táxi, voo 966. Visual 10. 27, puxa acionamento, bate 3. Está autorizado, chame para o táxi, o trip 5627. Camarada, 5627. O 2. Visual pouso 10, 902, está 3, 217. Tá 3155, tá na escuta? Na escuta, prossiga, 3155. Sou coordenado com o centro, nível 340. Então ótimo, autorizado direto, ascensão 340, centro 3155. Alterno, alterno 3395. Ok, respeito 251, alternado 13395, Chané 6323. Salvador, Oceanema 321 para. Perdão, Oceanema 321 para o posto de estacionamento na ponte 6. Oceanema 321 está autorizado o posto de estacionamento, sem para o táxi. Está para o táxi, né? 321. O número 20, chame torre, 1 decimal 9 e 5. 1 9 e 5, 1 9 e 5. No 620, existe altímetro 012, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, ajuste no 012, eu vou no 620. Tempo 5241, chame centro Recife, frequência no 26 decimal 0, alterna no 28 decimal 8. 260288, 5241, obrigado, bom trabalho. 1 decimal 9. 1 decimal 9. Fica via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 3217. Um voo no 620, tenho livre pouso, fecha no 0, vento no 40 graus, 099, poderia confirmar baixado travado? Pouso baixado travado, voo no 620. Gente, grata. 5627. 5627, bate 1. Pátio 3, pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera. Pátio 3, pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera, 2895. Solo Salvador, chamando 321 com 91 na borda, autônomo 24 horas e 20, alterna Goiânia, próximo para o táxi. O Oceané 6321 vai seguir um ATR da Trip na saída do Pátio 3 para Ponte Pedra Pista 90. Vai seguir via Pátio 1, Índia Alfa, Ponte Pedra Pista 90, vai chamar a torre em 1895, altímetro 90 na deixa. Vai seguir então o ATR para o ponto de espera Índia Alfa, o ponto de espera da 10, vai chamar 2295 e o ajustado 10012, chamar 6321. Para o táxi Gol no 699 com 419 a bordo, Fortaleza, 4 horas e 32 minutos. Chegou 1996, está autorizado táxi via parte 1, Índia Alfa, até o ponto de espera, onde chamar a torre em 1 no 8, decimal 95, altimetro na 0 na 2. Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera 19895, Gol 1966. Alfa, 546, aguarde para a descida, vou direto para a mão e aguarde. Tem 446, sem identificação. Gol 3217. 3217, aguarde. O Gol 1966 vai manter posição no través do portão 6. Tem posição no través do 1966. O TAM 3217 vai seguir a aeronave da Avianca para o portão 04. Avianca para o 04, aí, o 5627 a linha decola, pistão 0, vento no 50 graus, o 9, nós. Alô, boa tarde, Gol 1620, pessoal. Gol 1620, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, Gol 1620. Papa, Power, Fala, Máquina, Fome, aguarde para a cota. O Gol 1966, após passagem do aeronave da TAM, está autorizado, tá? Via Pátio 1 no Índia Alfa até o ponto de espera. Chega até o ponto de espera, Gol 1966. Informação em curso, Papá, aguarde para a cópia número 2 para a cópia. Na frente da Papá, está no gate 1, não, não poderia adiantar só a saída, senhor? Seria a pessoa 1-0. Saída da El Leda Bridge. Muito obrigado. Na Lima tem cabeceira 1-0. Lima tem cabeceira 1-0, comenta 3-2. Gente, o meu sucesso Lima. Até. Da colada 49, chama controle, 119, 1935. 119, 35, adiantado, para confirmar a saída para Petrolina? Saída Momo. Momo, obrigado. Uniforme, marque uniforme, estacionamento? Está no 08, na 304. Conforme a rota, decolagem da 17, curva à esquerda, saída Puca. Controle 119, decimal 35 e aciona 5046. Puca após direto. Né, 3, 2, 1, está autorizado a decolagem, pistão 0, vento 130 graus, 119. Autorizado a decolagem 10, chanete 3, 2, 1. Torre Salvador, Gol 1966, ponto de espera pronto. 1966, após a rolagem do RPG da Avianca, Lima tem cabeceira 10. Para alinhar e manter Gol 1966. 5446, tráfego superado, vou direto do Duna, desça até nível de voo 050. O 5446 tem condições de manter high speed para o sequenciamento? 119, decimal 35. 1965, vai chamar o Chené 10-3, Rezuno Grátis, boa tarde. Salvador, boa tarde, Chené 10-3, Rezuno. Chené 10-3-1, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, saída Arbor. Nível de voo 320, saída Arbor, Chené 10-3-1. Puxa, bem, cancelamento Tatrizano 55. Fing, número 5. Tatrizano 55, autorizado pushback, cancelamento, chama pronto para ataque. Chamaremos táxi. 2110, vento 160 graus, 099. Eu decolagem, gol no 966. Gol 966, decolada 54, chama controle 119, decimal 35. 1935 até a volta. Controle Salvador, boa tarde, gol 966, Pucas e Par, passa 1500. 1966, contato radar. Suba para nível de voo 370, sai da PUCA. É 370, voo no 966. Trip 527, vou direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 527. Azul 4462, na escuta. 5446, QNH 1012, desça para 2 minutos do exato final e LS X-Ray. 2012, X-Ray. Fona 966, vetoração para evitar tráfego, curva direita proa 080, limite 20 milhas nessa proa. Direita 080, limite 20 milhas. Ah, mensagem que eu pegou, 1966? Afirmativo, 1966. Aqui o trem da nave cotejou aí, tá? Proa 80 por 20 milhas. Qual foi a aeronave que cotejou? Ah, o trip entendeu que era para curvar direita, mas é o gol, né? Acima. Com 175, 4 horas e 15, Serra Brava, Golfo de Lima. 050, QNH 1011. Correção 12, QNH 1012. Chame Toinho 118, Festival 95, QNH 1012. 1012, via Índia, para constar 10, 118, 954, 3950 graus. Essa posição de 1-0 e 12 milhas no rumo nordeste. Cruzando nível de voo 1-1-0 para nível de voo 1-9-0, Alfa Tango 7-2. Gente, o voo 1-9-6-6, já superou o tráfego em altitude. Oxané, 6-3-2-1, chame Centro Recife. Frequência 1-2-6, decimal 0, alterno 1-2-8, decimal 8. Direita, corredora Xé. Restrito 1.000 pés, aciona 0116, frequência do controle 119.35. Azul 4462, desça para 3.000 pés, QNH 0112. Azul 4462. Encontra aí, pessoas abaixo. 1966, resuma a navegação da proa de Jamo. Voltando, 3155, a linha da cola próxima 0, vento 140 graus, 10 nós. 140 com 10, a linha da cola 106, 153. Torre, o Guardião 07. Você, Guardião 07? Livrando aqui a pista através do pedágio da Estrada do Coco. A intenção é pouso na cabeceira 107. A gente vai prosseguir paralelo à Estrada do Coco. Vai reportar no travamento norte da torre, o Guardião 07. Bem, 7. Botão 3155, decolada 02, chama controle 119, decimal 35. 935, 100, 3155. Campanas, TAM 3155. 3155, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. 340 da EL, 3155. 4462, desça para 2000 pés, autorizada final e ILS Explorer, após estabilizado no localizador. Trip 5627, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 45, alterna no 33 decimal 65. 2545, 3365, boa tarde. Boa. Trip 5446, está autorizado livre redução, reposto estabilizado no localizador. Trip 5446. Trip 5446, ciente, reduzindo, já está visitando o aeroporto. Trip 5446, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895. Muito obrigado, um bom trabalho. Comente. Tins, nível 360, decola da pistão no zero, primeira curva direita. Saída da El, Leda, após posição bridge, onde está sete El Perzulu 16, segue conforme plano de voo. Aciona 5057, frequência do controle 119.35. Pesado 360 para Conquim. Decola da 10, curva à direita na saída da El, Leda, bridge, recebe a Perzulu 16. É com pastora de voo 5057, é o transponder e o controle 5935 para o gol no 097. Gol no 097, cotejamento correto, chega para o pushback acionamento. É passar a nota 29. Paulo, boa tarde, Oxa Neme 1314, Copapá 360, Petrolina. Oxa Neme 1314, Papá confere, aguarde para a cota. Valeu. Trip 5446, final baixou e travou. Trip 5446, de altíssima 012, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso. Aguardando. O Chile 6314, pronto para cópia? Pronto. O Chile 6314, autorizado Petrolina, nível 340, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Flock. O Perzulu 20, segue conforme plano de voo, aciona 5072, frequência do controle 199.35. Confirmar o transponder? 5072, o Chanel 6314. Autorizado Petrolina, nível de voo 340, da via Perzulu 20, decola da 10, curva esquerda, Momo Flock 5072, o transponder 1935, controle, o Chanel 6314. O Chile 6314, cotejamento correto, chame para o pushback e acionamento. Chamará no 08, 6314. E 210, não interfere com sua aproximação. Sim. Mas que Luiz quer e mantém cabeça 7, dirigindo. Gol 1097, coordeno com a equipe Solution, quanto a parte? Coordena, chama para o ataque, gol 1097. Gente, Brasil Luiz, fique atento às suas turbulências da PR da Trip, que pousou 1-0, após já estar autorizada a decolagem, pistão 1-7. O vento 1-3-0 graus, 1-1-9. Guardião 07 aguardando pista livre, procedimento. Ciente, Guardião 07. Informe, Mike, uniformes autorizados, dado 70, sessão do 17, me reporto para ingresso. 446 da Trip, solo 08, linha direita, chama solo 121, na Bispo 9. 1219, na direita, na F. 125, décima 1, alterno no 33, décima 95. 251-3395, bom serviço. Somente. Bravo que Luiz, que decolado 08, chama controle 119-35. Azul 4462, chame torre, 1 noite 95. 1 noite 95, azul 4462. Papatango, Bravo que lixo, prossiga. Bravo que lixo, confirme o destino. 4462, nacional de 8 milhas. Azul 4462, os jatimetro 012, continua a aproximação e aguarda a autorização de pouso. A gente continua aguardando a autorização 4462. Gente, uniforme, Mike, uniforme, mantenha a posição. Azul 6918, desça para 2000 pés. Autorizada a final do procedimento TLS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Em 2000, o TLS X-Ray vai reportar estabilizado, Azul 69. Mike Foxtrot Sierra, papá confere, está pronto para a cópia, né? Mike Foxtrot Sierra, autorizado Petrolina nível 100, decola da pista 17, sai da Momo, Cogibo, direto, aciona 5040, frequência do controle 199.35. O Guardião 07 será manter o setor e aguardar instruções. Gente da aeronave, eu vou aguardar a autorização para o novo procedimento. Azul 4462, tem livre pouso, pistão 0, vento no 50 graus, 099. Livre pouso no 0, azul 4462. 0. Se possível, mantenha a high speed para o sequenciamento, que é legal no 092. Afirmativo, desce para o 100 para o Adiduna, high speed. 5487, ajuste chama 012. Mike Foxtrot Sierra, o cotejamento está correto para acionamento táxi, chame torre 118.95, QNH 1012. Para o táxi 1097, estamos com 1067 de TOB, 3 horas mais 21 minutos, alternando cabina. O gol 1097 está autorizado o táxi via pátio, índio até o ponto de espera da pista 10. O ponto de espera chamitou em 1985, QNH 1012. 1012 está autorizado o pátio, índio, ponto de espera chamitou 1895, 1097. Mike Eco Oscar, informação em curso papá, aguarde para a cópia. Underground, good afternoon, Chenet 6314, at gate number 8, request push and start the engine. Informe Mike, informe, fica atento, saiu turbulência do Embraer da Azul, pousa na 10, sou autorizado a decolagem, fecha 7, vento 140 graus, 109. Chenet 6314. Ocean Air 6314, go ahead. Request push and engine start at the gate number 8. Stand by. Zona do solo 9. Direito, solo 2 na área, azul 44 menos. O guardião já avisou que a aeronave na rolagem, está autorizado, já prossegue para o procedimento. Gente, Guardião 07, está autorizado, vento no 30 graus, 1-2-2. Guardião. Faz o solo no Fórmula Microfone. Em Fórmula Microfone, decolador 1-4, chama controle 1-19-35. 1-9-35, grato. Torre Salvador, muito boa tarde, do 1-0-9-7, pode esperar do 1-0. 1097, mantém o ponto zero do 10. Vai manter o ponto zero do 0097. Teve táxi Alfa, reportante da Juliette, azul 44. Na saída Puca, tá passando, vai passar 1000 pés. Tá bom, tá, informei aqui no Família. Corrigiu o campo com 2000 pés na saída Puca, você mantém a 250. Positivo na Puca, vai cruzar o campo com 2000 pés, né? Fala, vai com o campo. Estabilizado em Alessio, azul 6998. 6998, semi-torre, 1-18-95. 1895, azul 6998. Mike Eco Delta, tem informação do PLB? 1000 direto Jama Uniforme. Corrigindo, Puca, confere para dar para o destino Mike, Uniforme Mike Uniforme. Corretivo, após 2000, Puca, aguarde para a ideal. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 6918. Azul 6918, boa tarde, Júlio de Altima 0111, em livre fuso, pista 10, vento no 30 graus, 1119. Repouso na 1-0, azul 6-9-9. Avião 07, que nós confirmamos, irá acender para 1200 pés? Ativa, mesmo procedimento autorizado aí. Gente, o azul 6-9-1-8, fica atento a um colibri, acender para 1200 pés, não interferir com sua aproximação. Tengo 4 de 7, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, após estabilizada. Desce para 2000-1012, autorizado ILS, chamaremos estabilizados, 35-4-8-7. Cliente, Guardião 07, após o pouso do azul, está autorizado, início do procedimento. Salvador Ground, Ocean Air 314, ready for taxi, we have 140 controls on board, and notice 3 hours, alternative is this. Confirm, people on board, Ocean Air 6314. 140, people on board. Ocean Air 6314, cleared taxi via April 1, taxiway India at until holding point 1-way-1-0. At the holding point, contact tower 118.95, turn 1012. Taxi by April 1, India at holding point 895 is tower Ocean 63. Paulo Salvador, boa tarde. Golo 620, tente da Papá, autorização restrita. O gol 1097, Alim mantém, cabeceira 10. Alim mantém, 10, gol 1097. Ajou o gol 1620. Pouca Caju na escuta, obrigado. Azul 69, 18, solo azul 18, lisa direita, chama solo 121 do sol 9. Você tá primeira direita, solo 219, azul 69, 9. Bravo, que vem frequência, livre sua coordenação. Vitor Serra Delta, o senhor fez alguma DLA? Aguarde. Olá. Confirme o horário do nosso plano? O 935, confirma? 0, vento no 5, 0 graus, 099. Solo azul 698, lembrou? Autorizado a excepcionar o espaço do Greve, vai ser livre. Tá, 698. Romeu, Mike Zulu. Lima, Alfa, Yankee, Aguate. O Mike Zulu, Duna, 3 mil pés. Line up and wait, 1 way 1 0. Line up and wait, 1 0 9 7, decolados 2 0, chama controle 1 9, decimal 3 5. Ah, 3 5, boa tarde, obrigado. Controle, boa tarde, eu vou 1 0 9 7, cruza 1400. 1097, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 na EL. Oceanet 631, Falkland, takeoff, Lower 0, wind 130 degrees, 10 knots. Airport takeoff, Oceanet 631, Falkland. Esquerda, saída Puka, transição Caju, Autorisk 58, aciona 5105, frequência do controle 119.35. Certo, autorizado a receita, nível 370, decolada 10 com curva à esquerda no perfil Puka Caju. Pela Upper West 58, 5105, 1935, gol no 620. Gol no 620, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. 20. Azul 6918, autorizado ingresso na Juliette para o portão 01. Juliette 21, com 6918. Papatango, Vitor Serra Delta, está pronto para a cópia? Autorizado Sierra November Alpha Uniforme, decola da pista 17, corredor forte, aciona 0260, frequência do controle 119.35, nível 095 autorizado. Serra Delta, cotejamento correto, confirme pátio e pessoas a bordo. Olha, 2-2, contact support control, frequency 119, small 35. 119, 35, Ocean 6314. estacionamento Itaquixumitu em 118.95, QNH 1012. Salvador Departure, good afternoon, Shannon 6314, 1900 feet. O Chané 6314, good afternoon, Beta Contact de Patry, cabe to flight level 340 de Patry. Master flight level 340, Ocean 6314, request flight direct to Petrolina, if possible. Chané 6314, clear de flight direct to Momo. Direct to Momo, Ocean 6314, thank you. Gente, marque a colada, você vai ver condições de colada de imediato. Bianchi, cotejamento correto, chame... Confirme o pátio que se encontra? O Serra da Opção autorizado, táxi 7197, me reporto para ingresso. Informação do PLB? Chené 6314, clear for direct Petrolina. Clear direct to Petrolina, Chené 6314, thank you. Papapá, uniforme Mike, uniforme Mike, uniforme Chame Centro Recife, frequência 125.45, até número 33.65. 2545-3365. 119.35. Vai chamar controle 1 ao lado do sinal 3. Siga alemão, Fianchi. Gente, livre do sinal, me chamo Tom Tant. Autorizado com fins, nível 360, decola da pistão no zero, primeira curva direita. Saída da Euleda após posição bridge, onde você recebe upwards 16, segue com fantone de voo, aciona 5107, frequência do controle 199.35. Pistão no zero, vento 140 graus, 109. Pistão no zero, pouso autorizado, 35487. Já decolado de Salvador, mantendo meu pé no corredor Axé, com proa. Michael Costa, prossiga conforme autorizada. Vai prosseguir conforme autorizada, Michael Costa. Papatango, Ramon Mike Zulu, deixa parabéns no pé, autorizado na ILS, após ser autorizada. Para 2000, reportará estabilizado, Mike Zulu. No 097, Chame Centro Recife, frequência 125.1, alterno no 33.95. 251, 3395, boa tarde, obrigado. Daqui a costa, cheque seu transponder, não recebo mesmo. É, confirme se já recebe o transponder, nossa. Gol no 620, puxa daqui a sonamento 62. Pode ser autorizado a decolagem da pista 7 e aguarda autorização para o cruzamento do campo. Presente. Direto Manati, autorizado 2000, reporta livrando a CTR. Posso reportar livrando. Nós, o Vitor Serra Delta. Décimo 47, o solo 27, livre à direita, chama solo 121, décimo 9. Paulo Salvador, 35487, lembrando via chat. Mas do campo, aguardo transferência de controle. Não aguardo, Serra Delta. Correção para o Pátio 3. Tente autorizado, Alfa Juliette, Pátio 3. Alô, Salvador, boa tarde, gol 1169, autorização, Guarulhos, Pátio Papá. Gol 1169, Papá confere, aguarde para a cópia. Me escuta. Station 6314, call his speed sensor frequency 125.155. Tem um Alfa Yankee, sou autorizado, tá 70.17, me reporto para ingresso. Utilizado o visual no... Fui elétrico, meu Mike Zulu. Meu Mike Zulu, chame torre 1895. Confere o número 2 para a cópia. 19.35. 19.35, grana portária. O Vitor Serra Delta transfere. Mike Zulu, boa tarde. Justo, altímetro 1-0, 1-2. Poderia confirmar se irá proceder para 1-0? Autorizaria 1-7? Leda, após posição bridge, onde detecta Upper Zulu 1-0, SMAP, direta wake, segue conforme o plano de voo. Aciona 5195, frequência do controle 1-9-35. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola 1-0 com curva direita, saída da EO, após Leda, após bridge, Upper Zulu 1-0, SMAP, direta wake, conforme o plano de voo. Código 5195, controle saída 1935, ao gol 1169. Gol 1169, com o atendimento correto, chame para pushback funcionamento. Farei gol 1169. O gol 1620 para o táxi, alterna Natal, 3 horas e 13. 13, CAB 1248. Gol 1620, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio, índio no ponto de espera, chame Torre 1-18-95, QNH 1-0-1-2. Gente, deve estar aqui, pátio Índia, ponto espera 1895, gol no 620, boa tarde. Está 3145, pronto para a cópia? 3145, autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 1-0, saída da EL, Leda Bridge, onde interceta Upper Zulu 1-0, SMAP, direto Luft, segue conforme o plano de voo, aciona 5123, frequência do controle 1-9-35. Cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Oi, Salvador, boa tarde, gol 620, ponto espera da 0, ponto espera. Gol 620 a linha e decola a piscina 0, vento 130 graus, 1-1-2. Decola no 0, 620. O meu Mike Zulu tem livre pouso piscina 7, vento 130 graus, 1-0-2. Livre pouso para o Mike Zulu na 1-7. 9 Yankee Lima, tem cabeceiro no 7, me reporta pronto. Uno 620, decola 334, chama controle. 119, decimal 35. 935, 620, boa tarde. O Romeu Mike Zulu, no sol 35, validade direita, aero está, frequência livre.